Pista 3191. Primeira curva à direita e após Toquim, aerovia Upper Alpha 317. Afirmativo, após Toquim, Upper Alpha 317. Tá 3191 no portão 02, primeira curva à direita, reposte quando pronto, para acionamento e puxa. Mantenha nível de voo 060, autorizada a chegada a mar e voo e proa de onda da presente. Ajuste 1013. 060 e a Mari para Papa Romeo, por favor. Buenas. Olha, o Luiz para Luiz para voar o quê? Mari? Alô, foi o Luiz que Bravo Luiz? Confia, né? Para o uísque, Bravo Uísque. Vou ir pro de onda para a chegada Mari. Mas o Lugol se chame 119-8 para prosseguir nos corredores de Zé. Lugol, controle. Ajuda. Chame o controle, Salvador 119-8, setor visual. 0 da Webjet Buenas, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi Kilo. Alfa, camarada, táxi Kilo. Empregos, vou ingressar no Inter, corrigindo no Veracruz e depois Interlagos. Vai chamar na rotatória. Ei, café, enquanto as visões, via corredores, caixa prego, Veracruz, Interlagos reportará na rotatória do Lula. Ativo, então, tráfego, sua posição, 12 horas, 12 para 1 hora, 8 milhas, está prosseguindo para Valença também, visual 1 no meu pé. Lima do Lugol. Certo, tráfego não visual, Lugol. Forma o tráfego 11 horas e 7 milhas, mantendo 1500 pés no corredor Veracruz. Que vai manter 1000 pés, tomará 119,8 o escalcio no carro. Afirmativo. Ainda se encontra ocupado. Lento, lado certo. Veracruz após caixa pregos, mantendo 1000 pés, tem um tráfego em sentido contrário, mantendo 1500 pés, está na sua posição agora 11 para 12 horas, 5 milhas à frente, mantendo 1500, o uísque lasco uniforme. Este tráfego vai reportar quando ele está. Bom dia. Bom dia. Essa via pátio de carga, prossegue em frente. Qual a instrução pra gente? Via Quilo, pátio 3. No pátio 3 agora as instruções. Quilo, pátio 3, obrigado. Reporte Enzo, táxi Quilo, o Giratango Zulu. 2000 pés, ajuste 1013, informe no localizador. Para 2000, botar localizador, 400. De alto decolado às 4.5, controle agora em 1 no 9, 35, bom voo. 9.35, mais tempo delta. Havia chegada a Mari, para 2000 pés, ajuste 1013, informe no localizador. 2.000 pés para Maria, Ultivava. Controle, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, agora Itapuã, eu prossegui direto, Manati, meu pés. Gente, mantém-se condições visuais, 500 pés, acione 01 ou 07 no transporte. Bom dia, 777. Para o táxi, 2 horas 55, alterna com fins 1-03, rapaz. 03 com fins, confirma apenas a autonomia. 2 horas 55. 0255, sem antigua, no 777, autorizado táxi via Índia Alfa, reporte Anza, táxi e Delta. Índia Alfa, reportando Anza Delta, 777. Webjet 6740, tentando o táxi do Bang da Gol, à sua frente, após ingresso para o 04, com segurança. 04, sempre. Afirmo, ali ainda quando separado 385. Autorizado, vento de 150 graus com 99. A linha redecola na 10 deslocada até 385. Aceptou o localizador, pista 10 azul 4060, tem um capa-piso. Gente, compete final ILS sem um glide, China Torre 186 azul 4060. 186, obrigado azul 4060. Controle 1 no 9.35, morro. 935, obrigado, 385. Zona Delta no ponto, espera a chama torre quando pronto, 108.612, ajuste no 0 no 3, bom voo. Ok, na Delta 86, obrigado, 777. Solo, Salvador, UTA 3191 na posição 2, pronto para pushback e acionamento. Gol, foi então 3134. No portal 02 autorizado, pushback e acionamento, reporta táxi. Autorizado pushback, vai reportar pro táxi, 3091. 04060 na escuta. Autorizado, descida 1060, no táxi 4. No 777, mantém a posição no ponto de espera. Mantendo, 777. Oi, Salvador, azul 4060. Bom dia, baixado trabalho nacional. Azul 4060, tráfego avistado. Check-trem. Pouso autorizado 10, vento de 1060 graus com 072. Vai ajustando 0 no 3, cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros. 104060, livre pouso, pistão 0, ciente do contato. Em segura no copo azul 4107. Azul 4082, né? Agora a torre Salvador na frequência 1-8, décimo meia, Lima, Sul do Golfo. Obrigado. 0, com o Golfo. Lima, Sul do Golfo, reporte final de 3 milhas, pista no 7. Reportada final de 3 milhas, Sul do Golfo. Monotipo 7, após o pouso na F da Azul, Lima, Mateu no 0. E após o pouso azul, a linha Mateu no 0, 7, 7. Agilizado cortar a base na medida possível. Aqui é o comandante Lima Zulu Golf. Agilizado Zulu Golf. Era 2325, controle. 325 na sua escuta, prossiga. De 52 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém uma centena, chame controle Léus em 120 decimal 1. Chama agora controle Léus 1201, grato, bom dia, bom serviço. Bom dia, bom voo. Pronto, copy, azul 4107. Azul 4107 está autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição de E. 5073, EL transponder o controle 119.35. Autorizado, Rio de Janeiro 360, via Upper Whisky 50, decola no 0, curva direita da Eldinero 5073, transponder 1935, controle de saída azul 4107. Corrigimento correto, portão 08, reporte quando pronto, o azul 4107 para acionamento e pushback. Reportará 4107. Solo Salvador, bom dia, azul 4060. 4060 da azul, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi Kilo. Sente, táxi via Alfa, reporta antes da Kilo, azul 4060. 3216, cruz 200 para 150. 3216, bom dia, contato radar vigilância, autorizado via chegada a mar e desce manter nível 050. Chegada a mar e desce 050, 3216. Táxi UTA 3191, POP 4242, 4 horas, Alterna Guarulhos. POP 042? Ativo, ativo. Mike Eco Delta, agora melhorando com a CTR. Sente, Mike Eco Delta, sem tráfego a reportar no setor, frequência livre e coordenação, chame no retorno. Mike Eco Delta. Eu falei para o retorno, Mike Eco Delta. Alterna 3325. 288-3325, boa 3875. Salvador, bom dia, bom 777. Bono 777, bom dia, suba ao 320, saída da EL, vigilância radar. 320 da EL, vigilância radar. Bravo Whisky, autorizado final ILS, sem glide, informe no localizador. Informe localizador, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. Bola 397, Canavera Brasília, em 1-2-6-1-1-2-4-2-1. As instruções. Tente ingressa via Kilo, pátio 3. No pátio 3, agora instruções azul 4060. Entre 9 anos da passagem ao Embraer 190 da Azul, à sua frente, após ingresso a Delta. Na Delta, quando pronto, torre 118, meia dúzia, bom voo. Sente da passagem ao Azul, após ingresso na Delta, Delta torre. Obrigado, boa tarde. 4060 ingressa para o portão 09, no pátio 1. Portão 09, pátio 1, azul 4060. No grau 069, está 3191. Livre alinhar e decolar separada, o 3191. O meu uísque bravo uísque, complete final ILS sem um glide, primeiros 1200 metros impraticáveis, chame a torre em 1 no 8 decimal meia. 1 no 9 decimal meia, é, autorizado ao localizer sem glide. Whisky Bravo Whisky, boa tarde. Torre 1 no 8 decimal meia, boa tarde. 1 no 8 decimal meia, boa tarde. Boa tarde, Toro. Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, ILS, pista 10. Romeo Whisky Bravo Whisky, continue approach, wait here, runway vacated. Ok, continuing approach. 3191 decolado agora 59, controle 1 no 9 decimal 35, bom voo. 35, boa, 191. Whisky Bravo Whisky, set land runway 10, and the wind 140 degrees 09 knots. Canadian 1012, runway displace the first 1200 meters. Ok, clear to land, 1-2, Whisky Bravo Whisky. Para o nível 060, vigilância radar. SVA 060, 174. 1777, contato radar, atividade maior que a garantida, 1-3-2-2-0. 1-1, suba ao nível 380, saída da EL, vigilância. 0 da EL, tá 3-1-1. Continue descida via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3, informe o localizador. Para 2000 pés, 1003, reportada A, localizador 3216. Poderia voar direto da EL, ou da Leda, ou da 3191? Autorizado da EL, 3191. Tá, EL, obrigado, 191. Para pushback acionamento, azul 410798. Autorizado, chame táxi, azul 4107. Chamará táxi 4107. Tem 54 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha uma centena, chame o controle Leos, 120, decima 1, no serviço radar terminado. Ground, Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, clearing the runway, taxi to Aerostar. Romeo Whisky Bravo Whisky, approved taxi via Alpha in the first intersection left kilo, apron 3, stand by, maintain position at apron 3, stand by further instructions, okay? Maintain position apron 3, copy. É possível voar Blast 3191? 3191, solicite ao centro Recife, já vou transferir, ok? Só mais alguns instantes. Centro problema, aguardando, 3191. Afirma. Confirme a operação, o Vitor Fox Fox. Estou em tráfego, Bill Fay, corredor Axé Bom. Confirme, sai no corredor Axé, Mil Pés e retorna pelo setor norte do aeródromo? A priori, o Vitor Fox Fox. Quantas milhas a faz do Salvador, Vitor Fox Fox? Aproximadamente umas 27 milhas, fora do Salvador. Gente, aguarde cópia, Vitor Fox Fox. Confirme o Pátio de quantos? Tá no Pátio de Aerostado, Vitor Fox Fox. Gente. Zona 754 é autorizado para o nível 050. 050, 754. Campira. Até o ponto de espera da Delta, quando lá a torre 118 decimal 612 tem um bom voo. Via Juliette, Alfa no ponto de espera da Delta 18612 azul 407 contra baixo. Primeiros 1.200 metros impraticáveis. Ok, obrigado. A busca. Agora o nosso passo 1, número 1. Seguro para a cidade. Whiskey approved May April after taxiway Lima, Mike and Quebec report on taxiway Quebec to cross runway 1735. Autorizado voo local, corredor Axé, Mil Pés. Frequência do controle 119.35, decolará da pista 17 com curva direita. Aciona o transponder 0133, Vitor Fox Fox. Autorizado voo local, Mil Pés. Decolagem pista 17, curva direita. Transponder 0133, controle 119.35, 118 mil. Então, Fox Fox. Correto, confirme também. 03 Fox Fox, está pronto para acionamento. Acionamento, táxi e decolagem, torre 118 decimal 62, tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho, 118 62, Fox. Nossa dona, complete final ILS, primeiros 1.200 metros impraticáveis, chame torre 1186, ILS sem glide. ILS sem glide, paciente 1.200, 18.6, 3.2.6. Para 1.970, 3.2.6, para 1.970. Para um Diga. Então, mas qual foi o estacionamento já no Pátio 3? Tá livre, chama pelo táxi. Torre, muito boa tarde, Azul 4107 ingressando na Delta. 4107, a linha decola sem parada? Afirmo 4107. Ok, alinhamento e decolagem sem parada, vento 150 graus, 5 nós, informa Airbus 320, próximo ao marcador externo. Sente a linha decolagem imediata, Azul 4107. Boa tarde, tráfego avistado, primeiros 1.200 metros, 1-0 fechados, continua a aproximação e aguarde pista livre, 140 graus com 8 nós. Afirmativo, aguardando a autorização de pouso, ciente da 1.200 metros, primeiros, no 3216. Bravo Whiskey, report taxiway Quebec to crossing runway 1735. LV pouso 9032, 16. O Azul 4107 decolado ao 09, chame o controle 119 decimal 35. 0935, bom dia. Bom dia. Agora 754. Aprox tá mantendo? Aprox é. Desculpa, porque é GPS. Instante que vai colocar o... Pode executar o GPS? Sim, estou autorizado o GPS. Tá na Prodo 368. Desça para 2.500 pés, ajuste 1.012 e informe se é no procedimento GPS. Afirmativo, já está na Prodo 368, descendo para 2.500 pés, agora 754. Bravo Whiskey, clear to cross runway 1735 to the Arista Hangar. No pátio 5, tá livre o táxi. Até o... a papá chama para o ingresso. Whiskey, Fox, o Vitor, Fox, Fox. Então, Fox, Fox, quem está aguardando a passagem da aeronave, depois a passagem ingressará no... ingressará até a papá, o Vitor, Fox. Pistão 1-0, chame torre 1-1-8-6. 1-1-8-6, grato, 1-7-5.